Parabéns ao maior DJ do Pará. Parabéns, DJ Ellison. A família Pop te ama. Solta a batida forte do Norte! Quem é do tal, bota o braço pro céu! Quem tá feliz? Bota pra cima, bota pra cima. E segue ele! Segue o líder! Cinco! Tudo ok, produção? Tudo ok, Blaster? Então, agora! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok. DJ Lohan que tá tocando. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Quem tá feliz, joga o bracinho pra cima. Bate na palminha, bate na palminha. Galera do Paysandu, galera do Paysandu. Quem é do clube do Remo? Quem acha que o Remo vai ganhar domingo que vem, o Repá? E quem acha que é o Paysandu? Joga o bracinho pra cima, joga! Bora, DJ Alisson! Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Cara de brava que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagas. Em 2020, só quem voltou pra ela e só quem voltou. Alô, Melri! Aí o cara bate no outro assim, ó. Calma, nem assim não, meu irmão. Joga o bracinho pra cima, só quem tá solteiro. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Bate, bate, bate, bate. Assim, ó. Voltei pra elas, voltei. Pra quem, Alisson? Eu tô gostando de uma prostituta. Chega em casa aí, joga o braço pra cima. Joga, joga, joga, joga, joga, DJ Alisson! Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Quem já mandou a ex pra longe alguma vez, bota o braço pro céu aí. Quem já mandou a ex pra puta que pariu aí, bota o bracinho pra cima. Já, o ex, quem já mandou o ex pra longe? Quem? Mulheres, há momentos. Se não for, olha aí, ó. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop. Por que você desapareceu? Eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop. empresário, artista. E o desgraçado dele? E o DJ Ellis? Ele? E o DJ Ellis? Segue o líder! E o DJ Ellis? Já sabe quem é, né? MC Rick na voz, David Super na produção. Super! DJ Ellison tocar a nossa canção e o DJ Juninho metralhar seu coração. Eu vou voar, agora o águia vai voar. Quando o Ellison tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Ellison tá tocando, ele é o que? Ele é foda. O showman super. Esse. Pega a chave, mete ficha. Mais pau. Mais pólvora. Ele já tá botando mais pólvora ali, ó. Mais pólvora. É o Pop no Tauá. Mais pólvora. Quem não tem hora pra chegar aí em casa, joga o bracinho direito pro céu. Dá-lhe um soquinho. Só quem vai chegar depois do meio-dia, joga o bracinho pra cima. Muito chapado, muito doidão. Bora, Ellison! É o Pop no Tauá, brother! DJ Ellison. Todo mundo mãozinha pra cima, só quem é filho de Deus, quem acredita que essa noite pode ser inesquecível, bota o bracinho pra cima. E aí começa a jogar pro lado e pro outro, assim, ó. Direita, esquerda. Acelerando, vai. Direita, esquerda. Vai! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey. Eu trago a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é um passinho mais fácil que eu inventei. Ah, eu sabia que eu já lancei. Deixar de agradecer o carinho de toda essa galera que veio com a gente direto aí de Belém do Pará. Dá um abraço no G. Ellison. Tirar um pouquinho do tempo deles. A gente sabe que todo mundo tem muito compromisso, mas hoje realmente eles vieram dar esse abraço, mostrar esse carinho pelo parceiro, amigo, que a gente é pra eles, viu? Obrigado mesmo, meu grande amigo Bruno Galáctico, a sua primeira dama também, Fabiola Viana. Obrigado, Eduardo, a primeira dama também. Minha amiga particular, Eduarda Bonanza. Pessoa que eu tenho admiração, carinho, irmandade. Obrigado, Eduarda. Valeu mesmo pelas palavras logo cedo. E o carinho de sempre. Meu amigo Anderson também. Valeu, Anderson. Menizinho, como a gente carinhosamente chama ele. Valeu, de coração. Alô, Ladi! Obrigado, meu primo Igor, desde ontem comemorando junto com a gente. Valeu, homem da tromba. Júlia! Obrigado, Rafa. O Rafael Vesgo. Um abraço pra ti, mano. Obrigado pelo carinho sempre. Elana, sua esposa, minha cunhada. Cris! Alô, Val! Deise! Obrigado, maninha. Meu amigo Samuel! E também o Fábio! Alô, Fábio! Meu compadre Reinaldo também! Megalite! Jordan! Alô, Chubi! Não vai cair hoje, mano! Rodrigo Menezes, o cara da van! Pare grande, irmão! E, claro, a minha esposa, Alane, também está presente. Bora pra cima, bora pra cima! Não deixa a peteca cair! Se você tá comigo, a gente tá forte! Vai pra cima, Alisson! Põe a mãozinha pra cima e grita! Muitos amigos, se eu esqueci, daqui a pouquinho eu vou lembrar, viu? Alô, Renan de Santo Isabel! Vai pra cima! Gringo do Pop! Explode o bagulho! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. E agora? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Quem é que tá bebendo cerveja? Bota o bracinho pra cima. Quem é que tá bebendo uísque? Olha o teu copo, cuidado agora. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei. Valeu, é todo elas! Bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Bora, Dudu Bene! E o Luciano! Botei uma bala. O Henrique! Uma bala. Valeu, comandante! Onda. Botei uma bala boa, uma bala. Daqui todo mundo na rede. Onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Vamos na vinha de cana de pato, ela pega você, tá na minha direção. Bora, Jumentinho! Obrigado, mano, é cúpula! Patoque, patoque, patoque no puzetão. Patoque, patoque, patoque. Pega pesado, meu irmão. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Isso complica, que às vezes bate vontade e a gente fica. Ela gosta dessa nostalgia, liga todo dia pra querer jogar papinha. Alô, Japa! Já tô ligado que essa mina é moda nada. Pode crer, maninho. Declarada pra poder. Joga o bracinho pra cima, só quem tá solteiro. Quem tá casado, os solteiros dão tchauzinho, dão tchauzinho, dão tchauzinho. Tchau, tchau, tchau, tchau. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Um, dois, três, bora, DJ Alisson! Quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Já chamando probleminha aqui na resolve gatinha. Chamando probleminha aqui na resolve gatinha. DJ Doug e o NK que vai comandar a festinha. DJ Doug e o NK que vai comandar a festinha. Quando eu mandar você dá, você manda, você manda, você manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, Puxulinha! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando. Puta, mochila nas costas, radinho na cintura. E aí, Neida Pedreira? Você é a primeira dama, Rafa? E o Léo e a Mandinha. Radinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando. Puta, mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. E a senhora? Qual é que tem mais talento? Qual é? Qual é que sabe mais? Vai começar a putaria. Senta, toma! Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Bora pro segundo rádio daí. Vamos embora, vamos embora. Chama ela. Vai começar. E a galera da construtora Fênix. Vai, vai, vai, vai. Olha o grito da Fênix aí, ó. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. E o Daniel e o Banana. E o Daniel e o Banana. Mulher vai deixar o Nandinho doido. Olha o Top da Baradinha. Amei dar presente com a gente. Obrigado, Top. Que bom ter você novamente aqui no AIA. Alô, gringo. O Baleado tá com a gente. Alô, Baleado. Ele e o Jesus. Se o Jesus tá com o Pop, tamo bem, viu, Ana? Um atrito. Ó, e qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais, olha aí? Chama. Vai começar o combate. Joga o braço pro céu, joga o braço pro céu e bate na palminha. Torcida do Flamengo, torcida do Flamengo, torcida do Flamengo, do Corinthians, torcida do Paysandu, Paysandu, Paysandu, bate na palminha. Torcida do Remo, bate na palminha, bora voar. Vou voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, ela está me querendo. Tu sabe que o de Ellison é o cara do momento. É o cara? Cara do momento. Cara do momento. Cara do momento. Cara. Vai acelerar! Cara. Quem não deve nada pra ninguém, sai no chão! Fofoqueiro, bota o braço pro céu também. Bota, bota. Agora esbanja a felicidade que tu vai ver ele ficar com raiva. Esbanja. Joga o braço pro céu. Joga. Quem é do Cauá, bota o bracinho pra cima. DJ Ellison. Mete som, meu compadre. DJ Ellison. Esse é o nome da emoção. Não deixa essa galera parar de jeito nenhum. E aí, japonês? Ele, o Jonathan, toda a rapaziada aí, valeu, valeu. Nossas rainhas estão todas de volta com a gente, Alô Pan! Obrigado! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Bora acelerar isso, bora acelerar, bora acelerar, bora acelerar! Vai! Aí, ó! Não te quis, tem quem queira. Bobo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. Que vai chutar o balde hoje, aí. Você chuta o balde, nós mete o louco. Sede de baile, vai olha o troco. Tu vem ficar comigo só por um momento. E quem tá solteiro sai do chão, então. Sidney Martins, obrigado, meu mano. Você está de volta, gente. Estava com saudade de você, meu velho. RL23, tudo doce com nós, né, mano? Toda a tropa de Belém, obrigado. Eduardo, Fábio, Bruno, Mamal, Christian, Soares, toda a equipe TS do Tau Lá, valeu. Sempre que eu quero, não tá disponível. Ah, não? Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de... E aí, Cleber Leal? Eu gosto até dessa... Ele? Mas tá brincando com... E o Alan Vitor? Ele, ele disse assim, Ellison! Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. E tudo bem, tô com Ellison Júnior. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contato. Quem mandou você brincar? O Danielzinho, meu amigo Paulinho do Mega Real. E quem mandou? Valeu, Paulinho. O Eltinho. Que você tá em... O Danielson. Vai no passinho. Vai, vai, vai, vai, vai. E ela me chamou e falou que gostou e quer. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu... Começou a melhorar, ficando bom, tá ficando bom! E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Rebolou com o chefe, me chamou de amor. E ela sentou e gostou. Bora espantar! Gostou, vai pra cima, meteramente! E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Rebolou com o chefe, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Chama do te amo. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gostou. Senta, senta, senta. O nosso amigo China, Ellison. De onde, né? Tá de Castanhal, tá aí com a gente. Tá, vai, ele, o Tasso. Toda a rapaziada. Valeu! Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí. Vocês conhecem algum boy que pisou na bola? Mulherada, quem conhece algum boy que pisou na bola aí? Agora aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele.

marcaram. Só coisa boa, maninho. Banda 007. Oi. Bora, Eduardo. Bora, BG. 2020 é nóis, hein? Não está sendo fácil. Tá difícil não chorar. Quando vejo nossas fotos. É a nova cara de Bragança. Não é, né, Bezerra? As lembranças. Eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir só. E você, Vitor? Eu estou só. Solteiro, é? Vem me ver. Tô sofrendo, querendo seus beijos. Ellison. Isabel, curtindo de montão com a gente. Alô, Renan. Obrigado, mano. Tamo junto, hein? Sem você. E nosso amigo Júnior Santos, aí com a gente. Alô, Juninho. Juninho. Malucos Lãs. Ele é Carlinho. Lembro bem daquela noite quando eu te encontrei. Vi você fazendo a pedra e logo me apaixonei. Com seu jeito sedutor, Ruby Light, eu me encantei. Você me atiça, me fascina, me provoca, me alucina. Com seu jeito delirante, quero ter você, menino. DJ Júnior considerado comandando o Banda V. DJ Beto detonando, os sucessos pra você. É o som que bate forte, é o Ruby Light. Obrigado, meu parceiro Josué. E também a Emily. É o Ruby. Estão no pop sempre, meu irmão. É o Ruby Light. É o Ruby Light. É o Ruby Light. É o Ruby Light. E os irmãos Churupita, Louro e também o Lailson. Alô, Jonas, Isaac Silva também. Bora, Emerson. Te tratava assim. O quê? Eu não te magoava assim. Não me deixava só aqui. Ellison. Chegaria mais cedo, não de madrugada. Não te trairia, não faria nada que te magoasse assim. Eu cuidaria mais de mim. Não sairia tanto, só com os meus amigos. E te levaria pra curtir comigo. Eu não te deixava assim, querendo separar de mim. Eu não te tratava assim. Não, não. Eu não te magoava assim. Por quê? Eu não te deixava assim, chorando por causa de mim. É o pop no Tower! Marcante. Obrigado, meu irmão Malucos Lãs. Tá aí com a gente, alô, maluco. É só aquecimento, daqui a pouquinho tem muito mais, hein. E hoje, hoje, hoje eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beijo. Ellison. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas vou... DJ Ellison. Não levou a sério, não. Sou super-herói. Super-herói. Silva, o Paulinho do Mega Rei, o Danielzinho, os bagaceiros, amor, no circuito, circuito. Acabou o amor, e o que eu vou fazer? Diz que é natural, que amor e vem. Eu me lembro dessa música aqui, eu acredito que faz uns 10 anos, quando a gente veio aqui nessa garagem. Aí o pop fazia diferente, fazia uma onda louca, assim como a gente se procura fazer todas as vezes que a gente vem no tal ar. Então, relembra aí, só quem tava aqui vai curtir. Marcos Santos tá aí com a gente, aqui do Tauá, curtindo o pop. Bora, Marco! Soma, meu compadre. 3, 2, 1, 0. Vai no pop. Não vai não. Vou no pop. Não vai não. Vou sim. Não. Vou. Vamos sim. Para que esse papo de querer me segurar. Vai dormir cedo pra amanhã tu trabalhar. Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Eu compro. A dona Igreja fica assim, ó. Sempre tem desculpa pra me dar. Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan Yeah. Ellison e Juninho, DJ Ellison. DJ premiado Top Marketing do Brasil. Eu sofro tentando entender, porque não sei ficar sem você. As horas passam e eu perdido sem me encontrar. Amor, preciso te explicar. Quero dizer, hoje eu vou sair, curtir um barão light. Você é mais do que sonhei. Com o DJ Tapa, ele é de Belém. Minha vida é com você, meu amor. É o barão light. É o barão light. É o barão light. É o barão light. Bora juntos! A nossa equipe já tá formada desde sempre. Meio-dia, Nandinho, Ellison e claro, Ellison e Juninho, firme e forte, a luta ao ar. E estamos no circuito. E aí, mano? Os irmãos Ellison e Juninho comandando o espetáculo no Águia de Fogo. Sinta só. Então, nossas vezes, a gente vinda por aqui pelo Tauá, sempre é sucesso absoluto. Meu amigo Maílson, Ellison, obrigado com carinho. Grande abraço também especial, meu amigo Tiaguinho Tubarão! Tiaguinho Tubarão! Eu falei Tiaguinho Tubarão! Se ele tá conosco, ele está conosco! Mas você estando conosco, não tem nada pra ninguém. Esse é o papo, meu irmão, Super Pop hoje, aqui na Galáxia Estrela do Mar. E lançamento também aí do bloco Barro Amarelo. E a gente preparando o Ellison daqui a pouquinho. Vamos mostrar o abadá desse bloco que vai ser o maior sucesso no Tauá, com o apoio total da administração municipal e realmente mais uma grande festa. Maninho, é uma noite sensacional que você merece todas as congratulações, você merece todos os carinhos das pessoas presentes daqui da região, da Vigia, de Belém do Pará, que estão presentes, que são muitas, não são poucas. Aliás, quero agradecer com carinho nosso amigo Malucos Anjos. Também agradecer aí meu amigo Bruninho Galáctico. Fala, Bruninho! Com carinho, Bruninho, pra você. Junto também aí o gringo do pop e o top também tá com a gente. Obrigado com carinho. Minha amiga particular, Eduarda Bonanza. Você estando conosco, não tem nada pra ninguém. Vamos mexer de papo, Alisson! Que a noite é do povo! E quem faz o espetáculo é... DJ Ellison! O rei da emoção! Bora junto! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas e depois? Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Mas veio você pra me ensinar. Quem tá solteiro não tá o ar, solta a voz. Quem não tem hora pra chegar em casa. Joga o bracinho pra cima, dá-lhe um soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho. Vai, Elisson, como é que é? Banda Caras, a cara do sucesso. Você está curtindo as melhores tracks com DJ Elisson. Não fui eu quem disse adeus. O showman. Quando tudo estava bem, te ter aqui foi felicidade. E o DJ Juninho metralhar seu coração. Fotos de uma paixão hoje rolam pelo chão. Do amor que existiu não há nada mais. Juntos, nós dois. Juntos sonhamos. Juntinhos. Juntos está. Não tinha. DJ Elisson tocar a nossa canção. Choro em silêncio, choro por ti. Se errou, pra quem insistir? Choro em silêncio, choro ao ver a solidão. E os eternamente ouvindo fronteiras. O modismo mantinho pra samba, mini fronteira. O gigante. Empresário Marcelo! E aí, Denilson Silva? Denilson Silva do Brasil! A cara do sucesso! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. É mesmo? Como se fosse. Vai, garoto! Olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém te chamando de meu bem. Os olhos sem... Tem gente que chora quando curte essa. E agora tô no beco sem... Por exemplo, porque tinha... A rainha! Só quis brincar com meu coração. Ela chora, Elisson. Mas eu sei. Quando se apoia. Mas o que se paga, que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. E meu patrão Sidney Martins, depois do sucesso em Santa Catarina, ele voltou! Adriana, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix. Prepara o gogó, Rodrigo Menezes! Prepara o gogó que hoje você vai soltar a voz! Na sala, no chão me deitou. E aí, Davis, tudo barão? Cabeça não. Pra cima, papai. Solidão me amparar. Viviane! Querendo brincar comigo, rindo da minha cara, me fazendo de otária. E não! Não vou. Vai não! Não vou. O quê? Aceitar suas insinuações. Me provocou, tudo mudou. Se prepara, chumbo trocado, amor. Porque eu mereço um recomeço. Tenho direito. Quero fazer tudo que eu sei. Na batida dos dois. O que eu mereço. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, subi. Ai, ai, ai, amor. Gelson. Só as músicas de letra agora, pai. Vai, vai. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondi eu e meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Alisson, moço administrador, Maílson. Fica com Deus. E a família Pop. Gigi agradece toda a segurança. Toda a nossa polícia militar do estado do Pará, como diria Anjinho. Ostensiva itinerante. Essa polícia do Pará guerreira, meu irmão, meu irmão. Obrigado pela proteção. Minha língua quando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Parceiro DJ Wagner, Wagner Absoluto. O cara que arrebenta também aí no Barão Vermelho. Bora pra cima, maninho. Manda batidão do Melody. Sucesso. É DJ Melody, um exemplo de DJ mulher no Pará. Essa aqui vem direto da galera forrozeira. Rominho mata. Junto com essa mulher que arrebenta no Brasil todo. Manu, bate. Não para de dançar, dona da porra toda, bumbum de outro. Quando ela dança, todo mundo fala. Bota um corredão que a novinha mexe a rama. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ela desce, ela sobe, ela para. Ele pina, ela joga essa rama. É o bloco barra amarelo. Ele pina, ela joga essa rama. Ela desce, ela sobe, ela para. Ele pina, ela joga essa rama. Ela desce, ela sobe, ela para. Chegou na festa louca e não para de dançar. Bruninho, Mamão, Soares. Quando ela dança, a equipe desce, não tá lá, não tá lá. E o meu advogado Jota! Fica à vontade, tá novinha. Chegou na festa louca e não para. Vai, Manu! Dona da porra toda, bumbum de outro pai. Vai, nego! Quando ela dança, todo mundo bate. Toca o corneto que a novinha mexe a raba. Ela dança, ela sobe, ela para. Ele pina, ela joga essa raba. DJ Ellison. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. É DJ Alice Juninho, meu irmão. Oi! Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mas o 99 pago. Que piloto vai descer, tu vai ser quente no carro. Que Alisson. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba e seu bote ainda também. Só botar dona meu bem. E toda a equipe MK, o Moisés, a Kelly e o Luan. E ela vem, sacolejando a raba na frente. Nela. Vou de bicho na xereca, vou de bicho na xereca, vou de bicho, vou de bicho na xereca. Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio da vontade, de mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mas o 99 eu pago. Piloto vai descer na nossa quente no carro. E aí, Alisson? Ei, DJ, tu toca muito firme. Ei, DJ, tu toca muito firme. Ei, DJ. É o Daniel e o Banana. Ei, DJ, tu toca eles muito firme. Eles estarão com a gente acompanhando o Pop. O Pop. O carnaval em Cametá. Em Abaetetuba. E a Adriana Mixi também. Leva, Loura. Evoluiu. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Vai ver, não vai, pro Kevin o queijo, do cozão te faz mexer. Seja no Lisa, no PPG, pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Tu vai fuder no céu, piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha dentro do helicóptero. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Eu não sei, meu irmão. Bora pra cima, bora, vai, vai. Eu vou pro baile da Colômbia. Putaria. estúdio super eletrizante do Acará. Meio baleado da empresa Dois Irmãos Pescados, pescados. Aí baleado, Bruninho Galáctico. Esse é o nome da emoção. É muita emoção, é muita emoção. Vai, vai, vai. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer. Eu quero dar pra bandido, eu quero dar pra bandido, eu quero dar pra bandido, eu quero dar pra bandido. Mas ela quer o seu envolvendo, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Faz o S de Sidney Martins aí, Vitor! É o nome da emoção. Vai, a bola pro pai, vai, novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai. Descendo. Vamos dar cintó. Se cagar o olhar, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Já sabe, já? Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puto. Vamos pra onde? Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigode infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Ai, droga. Sai do chão. Sai do chão. Sai do chão. Sai do chão. Que não deve nada pra ninguém. Sai do chão. Sai do chão. Sai do chão. Sai, sai, sai. Bora, DJ Alice Juninho. Pontinho, cara, talentinho. E pra sala, Gilson! Tá Thiaguinho Muguinho vai liberar dois pacotes de cervejas aí pra melhor dançarina de funk, de funk. Alô, Adilson! Da embarcação Búfalo! As novinhas da gaiola, quero ver. Onda embrasada, o criador da brincadeira, que toca o cravinho na quebrada. O balão já tá aceso e eu já tô bem queijo. Brincadeira do momento, tiro foi rave. É live.